comum, onde qualquer um se esconde pra fazer a frase feita e sentir os efeitos colaterais. Estou em lugar nenhum, onde qualquer um se esconde pra fazer a frase feita. Contrabando de uma seita oriental, não tenho estado muito em casa ultimamente. Nem me lembro quanto tempo faz, aprendi a não olhar pra trás. Eu conto as horas que passam, eu conto estrelas no céu, na solidão das noites sem graça, nos quartos de hotel. Como se chama essa cidade? Como se chama a atenção de uma cidade que dorme enquanto a gente fez mendigão? Beira da noite, noites inteiras, pensando bobagens, bebendo besteiras, sem companhia, sem companheira, nos quartos de hotel. A cada cena as paredes mudam de cor, no quarto quase escuro, a luz apenas no aparelho televisor, espelho retrovisor. A duras penas eu apago a televisão, o quarto fica quase escuro, iluminado apenas pela letra H da palavra hotel escrita em neon. Aparelho, televisor, espelho, retrovisor.